Mexendo, balançando o bumbum. Comigo! A, E, I, O, U. Todo mundo remexendo, balançando o bumbum. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Este boli, boli, todo mundo é freguês. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Este boli, boli, todo mundo é freguês. Vamos lá! Viver a vida é um barato. Dance comigo neste compasso. Entre no clima, vem neste embalo. Não sou de ferro, nem tampouco sou de aço. A, E, I, O, U. Todo mundo remexendo, balançando o bumbum. A, E, I, O, U. Todo mundo remexendo, balançando o bumbum. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Neste boli, boli, todo mundo é freguês. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Neste boli, boli, todo mundo é freguês. Viver a vida é um barato. Dance comigo neste compasso. Entre no clima, vem neste embalo. Não sou de ferro, nem tampouco sou de aço. Mexendo, balançando o bumbum. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Neste boli, boli, todo mundo é freguês. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Neste boli, boli, todo mundo é freguês. Viver a vida é um barato. Dance comigo neste compasso. Entre no clima, vem neste embalo. Não sou de ferro, nem tampouco sou de aço. A, E, I, O, U. Todo mundo remexendo, balançando o bumbum. A, E, I, O, U. Todo mundo remexendo, balançando o bumbum. Todo mundo! A, E, I, O, U. Todo mundo remexendo, balançando o bumbum. A, E, I, O, U. Mexendo, balançando o bumbum. Vamos lá! A, E, I, O, U. Todo mundo remexendo, balançando.